Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Mi menor e vamos, através da mesma, fazer três exercícios de improvisação musical misturando os números. Ok pessoal? Desta maneira estaremos criando intervalos musicais. É importante ressaltar que tocar e cantar o nome de cada nota da escala de Mi menor e também dos exercícios propostos irá facilitar, né, para educar o ouvido aí através dos intervalos maiores e menores. Ok, pessoal? Então é sempre interessante qualquer exercício que você trabalhar no violão e na guitarra procurar cantar o nome das notas, né? Porque para o iniciante é de suma importância, né? Principalmente para fazer acompanhamentos musicais de ouvido, tirar melodias, né? De músicas que a pessoa gosta de ouvido. Então é interessante trabalhar essa técnica, sempre cantando, né? As melodias, as notas, e isso facilita bastante na percepção musical. Ok, pessoal? Então até o nosso próximo encontro.